deveria manter sumido. Sinto-me incapaz de rimar a paz. Se quem faz a parada prefere estar dividido. Vendo a maldade do mundão, quanta divisão pra quem deveria manter se unido. Sinto-me incapaz de rimar a paz. Se quem faz a parada prefere estar dividido. O único sentido a seguir, mostra-me a contramão dos irmãos que não querem me ver prosseguir. Este caminho no qual desde moleque crio sozinho, ciente da maldade. Viver as entrelinhas é fácil, difícil é seguir a linha da verdade. Ser honesto a missão, dedicação é mais que postura e sim obrigação. Mesmo que mudem as regras, invertam os fatos, trazendo a repressão, serei totalmente contrário à opressão, não obrigado. Deram-me a chance pra revanche, um de nós será vingado. Vendo a maldade do mundão, quanta divisão pra quem deveria manter-se unido. Sinto-me incapaz de rimar a paz. Se quem faz a parada prefere estar dividido. Vendo a maldade do mundão, quanta divisão pra quem deveria manter-se unido. Sinto-me incapaz de rimar a paz. Se quem faz a parada prefere estar dividido. Não posso deixar o Zé Polvinho abalar meu psicológico assim. Se abaixo a cabeça me atropelam sem pena, diga-me o que diria o Maurinho. Por isso não vai passar batido. Nosso sangue é muita treta pra ser esquecido. Lembro o slap, seu sonho, seu rap, o brilho no olhar em cada clap. Vários moleque tinham a mesma intenção, fazer revolução em cada sessão. De coração, todos com boa intenção e presença. Boa intenção compensa, na rua foi a minha diferença. Vendo a maldade do mundão, quanta divisão pra quem deveria manter-se unido. Sinto-me incapaz de rimar a paz. Se quem faz a parada prefere estar dividido. Vendo a maldade do mundão,